Parece fácil? Olha, não é fácil mesmo, viu? Tanto que o encerramento do Ramadã é comemorado todos os anos, né, com um verdadeiro banquete público de confraternização aqui na Terra das Cataratas. Durante o período do Ramadã, a mesquita terá uma atração especial com sua cúpula iluminada durante a noite com projeções feitas em vídeo. Olha, eu já vi alguns testes aí e ao que tudo indica vai ficar muito, muito bonito mesmo. Vamos agora à edição da semana do quadro Maravilhas Daqui. Maravilhas Daqui. E a escolha de hoje do quadro Maravilhas Daqui vai para um evento mais do que popular aqui na Terra das Cataratas e que acontece agora, neste fim de semana. Estou falando da Festa Maína, promovida pela paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, no último fim de semana de maio, sempre a data escolhida, para promover, né, com essa festa a integração da comunidade e arrecadar fundos para finalizar a construção da nova Catedral Diocesana, que é em homenagem, né, à Virgem de Guadalupe, padroeira das Américas, ali na Vila A. A Festa Maína teve início ontem à noite no Gramadão da Vila A e segue até amanhã nos períodos tarde e noite, com entrada franca e preços de comidas e produtos mais acessíveis, né, que em outras festas aqui da região, além de diversas opções de apresentações culturais e recreação. A festa conta com o apoio de parceiros do comércio local e também da usina de Itaipu, que é a proprietária, né, do terreno do Gramadão e libera o uso do espaço. Olha, eu vou todos os anos e recomendo, se você não tiver carro, vá de ônibus. Se você mora perto, ó, vá a pé, mas prestigie. E fica aqui uma dica, tá? Procure ali a barraca do Pão de Guadalupe, porque é sério. Não é daquela empresa de salgadinho, mas ó, você vai querer comer mais de um. Não vai querer comer um só não, viu? Pão de Guadalupe é o nome da iguaria. Garanto a você que você vai gostar. Prestigie aí a Festa Maína, que vai até amanhã ali no Gramadão. Hora de repassar aqui no Front notícias que não servem pra nada. Não servem pra nada mesmo. Notícias inúteis que não agregam em nada, mas que, por algum motivo, acabam aí ocupando espaço na pauta do noticiário e aparecem, né, no final do dia na lista das mais lidas, mais comentadas, clicadas, curtidas e compartilhadas. E olha, vem parar até aqui, né, em programas como o Front, né? Pode isso? Bom, poder não pode, mas vamos levando, né? E na edição de hoje eu poderia falar de um time da quarta divisão argentina, o Sacachispas. Já ouviu falar? Eu nunca, sinceramente. Pois bem, o glorioso Sacachispas enfrentou o Arsenal de Sarandí pela Copa da Argentina e eliminou esse time do Arsenal. Que, claro, não é o Arsenal de Londres, né? Mas é o Arsenal de Sarandí da primeira divisão da Argentina. Bom, segredo da vitória? Não sabemos ao certo. Mas antes da partida, os jogadores do Sacachispas entraram em campo usando máscaras de super-heróis. Bom, será que isso influenciou em alguma coisa no resultado final do jogo? Vai saber, né? Eu poderia falar também de um sujeito de 29 anos, o Lawrence Patrick Sullivan, de Miami, nos Estados Unidos, que foi preso pela polícia local nessa semana depois de sair na rua fantasiado de Coringa. Sabe o Coringa? O Coringa do Batman? Então, ele saiu fantasiado de Coringa e o que ele estava fazendo? Ele parava no meio da rua apontando uma arma de fogo, de verdade, hein? Para os motoristas que passavam pela pista. Obviamente chamaram a polícia, né? E ao ser preso, olha a reação dele. Ele ficou indignado, dizendo que vive num país livre e que, se ele quiser, ele se fantasia de Coringa quando bem entender e aponta a arma para quem ele quiser. É mole? Pois é. Ainda bem que foi lá e não foi aqui, né? Eu poderia falar ainda da notícia revolucionária publicada pelo jornal Extra do Rio de Janeiro com o seguinte título. Atenção! Joesley Batista usou o gravador mequetrefe, mas comprou o vibrador com Wi-Fi em 2015. Entendeu a manchete, a relação entre o gravador e o vibrador Wi-Fi? Enfim, aí a gente se pergunta, né? Vibrador com Wi-Fi? E daí? né? A notícia relatava aí, inclusive, fotos, né, da visita feita pelo Joesley e a esposa, a apresentadora Tiziana Vilas Boas, a um sex shop de Nova York em 2015, na qual o casal gastou o equivalente a R$500 com o tal do vibrador Wi-Fi e também algumas outras cocitas mais, né? A relevância disso? Nenhuma, né? A que ponto chega a cobertura da mídia, né? Mas sabe quem que poderia dar um jeito no estudo? Olha, o poderoso Paul Sarangor, pastor de uma igreja evangélica do Zimbábue, na África, que bombou na internet nesta semana graças a um vídeo, né, no qual ele recebe ali no meio do culto, está lá fazendo o culto, de repente toca o celular dele. Quem é que está no telefone? Olha, uma ligação no celular dele, feita por Deus em pessoa, e o pastor afirma para quem quiser ouvir. Olha só, eu falo no telefone com Deus, Deus me liga, eu ligo para ele, eu tenho o número de telefone de Deus e vou compartilhar com vocês, se vocês quiserem. Caramba, mas é claro que a gente quer, é claro. A parte que eu mais gosto do vídeo, inclusive, é aquela que ele atende o telefone e diz: alô? É do céu? É Deus? Caramba, né? Front Transamérica até meio-dia. Fala, Raul! Alô, aqui é do céu, quem tá na linha é Deus. Tô vendo tudo esquisito, o que é que há com vocês? Por favor, não deixem a peteca cair. O diabo diz que vai baixar de uma vez. Eu fiz vocês como eu, imagem e perfeição, e você está marcando a minha reputação. Não é só novena, terço e oração. Em vez de resmungar, eu quero é ver vocês em ação. Vocês em ação. Foram milhões de anos dedicado a vocês, matando vossas cabeças. Não fui eu quem marquei. Mais de mim, se tudo que eu faço vocês acham ruim. E agora vou desligar, o telefone tá caro, já falei demais, obrigado pela atenção. Mas se alguém ligar, dizendo ser eu, pode ser um trote do diabo, que já desceu, que já desceu. A vocês, fazendo vossas cabeças, não fui eu que marquei. O que é que vocês querem exigir mais de mim? Se tudo que eu faço vocês acham ruim. Agora vou desligar, o telefone tá caro, já falei demais, obrigado pela atenção. Mas se alguém ligar, dizendo ser eu, pode ser um trote do diabo, que já desceu. Música aqui no front, esse é o tipo de notícia que a gente não gosta de dar, mas infelizmente nessas notícias estão aí e a gente precisa que você saiba. A partir agora do mês de junho, a conta de água será reajustada em média em 8,53% aqui no Paraná, como parte de um pedido de reposição tarifária feito pela Sanepar de 25,63%, além da correção, né, da inflação que deve ser aplicado, então, essa reposição tarifária pelos próximos 8 anos. Parceladamente. Mas a bomba não é só essa não, tá? Sabe aquela taxa mínima que você paga todo mês? A taxa de 10 metros cúbicos? Mesmo que você não use os 10 metros, né? Pois é, o valor não vai ser alterado. Mas ao invés de 10 metros cúbicos, a franquia agora será só de 5 metros cúbicos por mês. Ou seja, você que gasta 7 ou 8, por exemplo, como no meu caso, né, terá que pagar a taxa mínima mais o valor correspondente aos 2 ou 3 metros cúbicos que você consumir a mais. Entendeu a matemática dessa manobrinha que a Sanepar está tentando vender? Inclusive como se fosse boa, né, para o consumidor reduzir a taxa mínima de 10 para 5 metros cúbicos sem mexer no preço. Boa para quem, cara pálida? Que de bobo a gente só tem cara e jeitão de andar, né? Outra bomba da semana. Olha só, a partir de setembro, a Anatel informou que vai começar a bloquear os chamados celulares Xing Ling, né? Os que não contam com o chamado IMEI, o número de registro do aparelho. Atualmente são mais de 16 milhões de aparelhos genéricos, muitos deles trazidos do Paraguai, né, em funcionamento aqui no Brasil. E aí fica a pergunta, né? Será que vinga esse bloqueio? Olha, sinceramente, duvido, viu? Fronte Transamérica, até meio-dia. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. Lucy in the sky. Eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drip past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes. Flashback aqui na programação do Front. Afinal, essa semana foi de ressurreição, né? Impressionante. A Carol Pires, jornalista brasileira que é colaboradora do jornal The New York Times, não foi ela que ressuscitou, não, tá? Ela resgatou uma nota de 20 anos atrás, de 19 de maio de 1997, publicada no jornal O Globo, relatando o seguinte. Eu vou até ler aqui para vocês, presta atenção. O título da nota era Operação Abafa. Vamos ao texto. Bastou o presidente Fernando Henrique Cardoso entregar os ministérios dos Transportes e da Justiça para Eliseu Padilha e Iris Rezende, e os PMDBistas fizeram as pazes com o governo. O presidente da Câmara, Michel Temer, Eliseu e o líder do PMDB na Câmara, Gedel Vieira Lima, fecharam neste final de semana a estratégia para abafar o escândalo das denúncias de compra de votos na votação da reeleição. Era o que dizia o texto lá de 19 de maio de 1997, né? Isso em referência à votação da emenda que criou a reeleição para presidentes, governadores e prefeitos e permitiu que Fernando Henrique Cardoso se recandidatasse à presidência em 1998. Agora, percebeu os nomes citados aí na matéria? Vamos lá. Michel Temer, Eliseu Padilha, Iris Rezende, Gedel Vieira Lima. São os mesmos nomes de hoje enrolados agora na Lava Jato. Impressionante. Percebeu também o teor da denúncia? Compra de votos no Congresso. Caramba, uma notícia de 1997, mas que podia bem ser do jornal de ontem, né? E por falar em 1997, o governador do Paraná na época, Jaime Lerner, lembra dele? Também voltou. Segundo o jornal Gazeta do Povo, Lerner foi convidado pelo atual governador do estado, Beto Richa, para integrar o Conselho Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, em nomeação aí que deve sair em diário oficial agora na próxima semana. Mais flashback para acompanhar as notícias de hoje, de ontem e que nunca saem de pauta. Vamos lá, Fronte Transamérica até meio-dia. It's getting better all the time. I used to get mad at my school. No, I can't complain. The teachers that taught me weren't cool. No, I can't complain. They're holding me down, turning me round, filling me up with your rules. I've got to admit, it's getting better, better, a little better, all the time. Can't get the worst. I've got to admit, it's getting better. Programação musical aqui no Front, hora de conversar com ela, aquela que tudo sabe, que tudo pesquisa, que tudo armazena, e é aí que mora o perigo, Mulher do Google, versão nacional do Buscador. Oi, sumida, bom dia! Bom dia, Guilherme. E onde é que você estava no programa passado, Mulher do Google? Os ouvintes sentiram sua falta. Sentiram minha falta? É, eu também, né? Se é isso que você quer saber. Mas vamos lá, você não me respondeu. Onde é que você estava? Em todas as partes, Guilherme. Sou a Mulher do Google. Onde tiver internet, banda móvel ou banda fixa, via cabo ou por Wi-Fi, onde tiver um dispositivo conectado, é lá que eu estarei. É, mas aí você estava em todos os lugares, menos aqui no estúdio na semana passada, enfim, né? Mas me diga uma coisa, essa lista de lugares que você fala, todos os lugares, todos os dispositivos e tal, isso inclui também, digamos assim, uns brinquedinhos com Wi-Fi, tipo, uns brinquedinhos, né? Tipo aqueles que, segundo o jornal Extra, em reportagem pra lá de relevante, né? O Joesley Batista comprou lá em Nova York, num sex shop, sabe? É um brinquedo, assim com Wi-Fi. Inclui, você está presente lá também? Estou presente sim, Guilherme. É só plugar. Ha. Mas me diga uma coisa, esses brinquedinhos com Wi-Fi, Funcionam mesmo? Claro que funcionam, Guilherme. E tipo, dá pra controlar a distância mesmo? Como se... entendeu? Ha. Bom, pela sua risada, imagino que entendeu, né? Mas, enfim, é legal mesmo, é bacana, como é que é? Não sei, Guilherme. Sou a mulher do Goblin. Sou feita de teras. Sou feita de bytes. Não tenho carne fraca. Ha. E esse carne fraca, imagino eu, tenha sido um trocadilho com a operação carne fraca, né? Que foi a primeira que jogou aí o frigorífico do Juese no ventilador. É isso? Ha. É, você ri, mas o buraco é bem mais embaixo, né? E sem trocadilho com buraco, ok? Mas diga-me, mulher do Goggle, porque você é uma pessoa, né? Uma pessoa virtual, uma pessoa eletrônica, mas onipresente, enfim. Pare de me bajular, Guilherme. Venha direto ao ponto. Ok, o que eu quero saber de você é se, num tempo conturbado, né, como que estamos vivendo no país, com a crise política atual, crise das instituições, incertezas econômicas, a gente não sabe, né, como será o dia de amanhã, não sabe em quem confiar, no que confiar, melodramático, né? Sim. Vamos lá, tem alguma coisa na qual a gente possa se agarrar, tipo, algum fator de previsibilidade, algum documento, algo que a gente possa usar para, pelo menos, ter algum tipo de planejamento para o futuro? Tem sim, Guilherme. A gravação do Romero Jucá. Como é que é? Repete para mim. Acho que eu não entendi. Repete aí. Tem sim, Guilherme. A gravação do Romero Jucá. Romero Jucá, aquele senador que foi ministro, que é chegado do Temer, que foi gravado pelo cara da Transpetro falando mal de todo mundo. É esse Romero aí e essa gravação? Exatamente, Guilherme. Tudo que ele falou está acontecendo. Realmente, realmente, mulher do Goggle, eu acredito que você tenha razão, porque ele falou do Temer, de colocar o Temer para garantir o esquema, falou que o Temer ia garantir com os militares e dar um jeito de silenciar quem estivesse no caminho, também disse que o Aécio era o mais sujo que tinha e que todo mundo conhecia o esquema do Aécio. Caramba, Romero Jucá é uma espécie de Nostradamus da política? Ha. Pode confiar, Guilherme. O Romero Jucá entende dos Paranauê. Dos o quê, mulher do Goggle? Paranauê. Ha. Aí você me trinca com esse novo pacote de atualização de gírias, né? Você volta na próxima semana? Talvez, Guilherme. Me diga você. Olha, talvez, mulher do Goggle, porque eu tô que nem corno, viu? Sempre o último a saber. Ha. É, cada uma que acontece offline, olha que se eu te contar, mulher do Goggle, você não acredita. Pode contar, Guilherme. Minha política de privacidade acaba de ser atualizada. Ok, vou te contar aqui fora do ar então, tá? Deixa eu só chamar o break. Cessar fogo aqui no front, vamos a um cessar fogo, mas não definitivo, tá? Só uma pausa para que possamos atualizar nossos patrocinadores, porque a gente precisa faturar, né? Repassando aqui, infelizmente, a estatística divulgada nesta semana de que mais de 40% das vítimas de abusos sexuais aqui em Foz são crianças com menos de 12 anos. Que barbaridade, né? Olha, diz que 100 é o número para denunciar situações consumadas ou casos suspeitos. Não se omita não, tá? Denuncie esse tipo de situação. Front Transamérica, intervalo, já voltamos.